Está começando o podcast com Rafael Kunen, Fernando Seco e Giliar Lopes. Podcast na área, amigo. Estamos de volta aqui, trazendo mais um programa pra vocês e mais uma semana. Essa que foi uma semana filha da puta, hein? Difícil pra caramba. Não conseguimos nos juntar, o Rafa, o Fernando e eu. Motivos aí de trabalho, pessoais, de força maior. A gente não pôde sentar os três pra gravar. Essa semana aí, o que acontece? Eu, Giliar Lopes, venho aqui fazer um programa solo com vocês. E aproveitar então para responder várias perguntas dos ouvintes, comentários que a gente recebeu por e-mail. A gente vai fazer esse servicinho público aí hoje, falar de algumas coisas aí que eu tenho jogado também. Vocês vão perdoar a monotonia que vai ser esse episódio, porque sou eu falando sozinho para vocês aqui, mas é melhor do que nada, né? A gente não quis deixar em branco, apesar dos nossos compromissos de trabalho não terem deixado a gente se reunir essa semana. Então, sem delongas mais, vamos começar a falar de alguns assuntos interessantes essa semana aqui no podcast versão solo. Está atento aí à indústria, sabe que recentemente foi lançado o mais novo aparelhinho da Nintendo, é o New Nintendo 3DS XL. Acabou de sair aqui na América do Norte, já tinha saído no Japão ano passado. É uma história bem complicada essa do New Nintendo 3DS XL, começar pelo nome, né? E aí, é um hardware novo, é uma geração nova do console portátil da Nintendo ou não é? Então tá tudo muito up in the air aí. Ele é muito parecido com o 3DS que a gente já conhecia. Ele tem algumas mudanças importantes. Ele incorpora o analógico da direita na forma de um stubzinho ali, que eu ainda tô tentando me acostumar com ele, né? Um pouco difícil acostumar com ele. E também mais dois botões, né? Os shoulder buttons, o ZL e o ZR, que esses são comandos que já estavam disponíveis, só que num acessório, que era o Circle Pad Pro, que nem foi lançado pro antigo 3DS XL aqui na América do Norte, então eu não tinha. É a primeira vez que eu tô jogando 3DS com esses controles a mais agora, quando eu comprei o New Nintendo 3DS XL. Além disso, ele tem um processador mais rápido e alguns jogos, que até agora não existe nenhum, mas o primeiro que vai ser lançado é o Xenoblade Chronicles 3D. Alguns jogos, como o Xenoblade Chronicles, só vão rodar na nova versão do hardware. Mas ficou realmente aí no meio do caminho, né? Essa decisão da Nintendo de não saber se ela lança um novo console ou não. Vai ser realmente muito difícil do público mainstream entender o que esse novo console traz. Se ele é um substituto ou se ele é só um upgrade pequeno do 3DS anterior. Eu acho que eles vão ter bastante dificuldade em comunicar isso para a comunidade. Além disso, o processo de lançamento dele teve vários problemas, várias coisas interessantes. Por exemplo, o fato dele ter sido lançado já no Japão já faz bastante tempo, né? Acho que 6 meses pelo menos, e a Nintendo ter dito que na América do Norte e na Europa ela ia adiar o lançamento até agora, fevereiro, porque achava que o 3DS antigo ainda tinha muito mercado para ser vendido, ou seja, empurrar estoque do antigo 3DS antes de lançar o novo e contar com a burrice das pessoas de comprar o 3DS antigo há poucos meses do lançamento de um novo hardware. Isso aí já achei uma estratégia estranha da Nintendo nesse lançamento. E sem falar de todos os problemas de nomenclatura que eles têm, né? Então a gente já tem Nintendo 3DS, 3DS XL, depois 2DS, que foi uma outra piada à parte aí, que eles lançaram junto com o último Pokémon que saiu para o 3DS, na esperança de que pudesse alcançar com um preço mais barato, né, do 2DS, muitos jogadores mais jovens ou pessoas que não tinham tanto dinheiro assim disponível para comprar um novo portátil. Não sei o quanto foi bem sucedida essa tentativa deles com o 2DS, não. E agora o New Nintendo 3DS XL. É, eu acho bem confuso tudo que eles têm feito, toda a estratégia de nomes, e deixando realmente o consumidor, principalmente mainstream, né, o cara que não acompanha as notícias da indústria com frequência, deixando ele sem saber o que pensar e sem poder tomar a melhor decisão, me parece. A Nintendo está muito estranho, né? Todas essas decisões que ela toma, eu estou achando, pelo menos. Eu que sou nintendista, que sou fã, estou falando aqui de um novo console da Nintendo no podcast, né? Mas eu acho realmente a Nintendo, ela pisa na bola em muitas coisas assim que deveriam ser no-brainer, né? Deveriam ser óbvias, como o nome do seu console, dá um nome que claramente demonstra se ele é uma nova versão ou se ele é um upgrade. Não, né, não é muito diferente com o caso do Wii U também. É um novo Wii? É um Wii Plus Plus? O que, que ele é? Né, é difícil de você categorizar, e sem falar da decisão do Wii U ele ser um console que está aquém dos outros consoles dessa mesma geração. Né, mas a gente não precisa falar disso de novo, que é um assunto que a gente já bateu bastante martelo aqui no podcast. Mas o New Nintendo 3DS XL é realmente o poder de processamento um pouco melhor, significa que ele carrega as coisas mais rápido. Ele vem também com suporte aos amiibos, né, que eu ainda não consegui usar, não tive nenhum jogo em que eu ainda consegui usar meus amiibos no Nintendo 3DS XL. Eu não tenho Super Smash Bros. Nada disso, mas é outra feature que vem no novo console da Nintendo, é o suporte aos amiibos. Você encosta ele na tela de toque, né, e ele faz lá a magiquinha dele do Near Field Communication. E além disso, o que eu achei mais importante, que eu gostei mais, né, que fez valer mais a pena esse upgrade para o New Nintendo 3DS XL, é a qualidade do 3D e o fato dele utilizar as câmeras frontais para encontrar, né, o seu rosto. Ele faz um tracking de onde está o seu rosto, seus olhos, e aí ele formata, né, o 3D para que ele funcione naquela direção onde você está olhando. Então, você não precisa mais estar numa posição muito específica, com uma distância muito específica, né, e um ângulo muito ajustadinho para o 3D dele funcionar. Agora você pode mover até bastante, eu achei, a tela na frente do seu rosto ou o rosto na frente da tela, e ele continua fazendo o tracking. Tem alguns frames ali, talvez meio segundo, que ele leva para se ajustar, onde você perde o 3D e aí volta, né, mas é realmente muito rápido. E para uma parte dos casos, assim, eu não sentia, por exemplo, que eu precisava estar jogando o 3DS com o 3D ligado e em movimento, vamos dizer. Ah, você está, sei lá, no ônibus ou no metrô, e aí está balançando e você tentando jogar um jogo 3D. Eu não sentia que essa era a aplicação que mais me incomodava. Era mais assim, estou deitado na cama de noite antes de dormir, quero jogar um pouquinho de 3DS, mas o ângulo em que eu estou deitado, a posição que eu escolhi para ficar ali mais confortável, ela não, né, não me permitia que eu segurasse o 3DS na posição correta do 3D. Ou tinha que ficar com o braço pendurado, né, ou muito esticado, ou muito contraído. Então, era sempre uma chatice você jogar deitado, dependendo da posição que você tivesse. E eu, geralmente, desligava o 3D, não porque os meus olhos estavam cansados, mas porque os braços ficavam cansados de segurar o DS na posição certinha em que você tinha que segurar para o 3D funcionar. E isso está totalmente resolvido no 3D, no novo 3DS XL. Eu consigo deitar ou sentar na cama e numa posição que é mais confortável para mim, os braços talvez mais abaixados, com o 3DS mais para baixo, e ainda assim ele faz o tracking do meu rosto e consegue projetar o 3D da forma que eu consigo enxergá-lo. Então isso já foi uma grande melhoria, assim, que eu gostei muito, que eu acho que, na verdade, ele tinha que ter sido assim desde o começo, né? Mas tudo bem, isso é outro detalhe. Mas o Nintendo 3DS XL, vamos ver os jogos exclusivos para ele que vão sair. O Xenoblade Chronicles 3D, eu tô muito empolgado para jogar, vai sair acho que em março ou abril, que é um remake, né, na verdade, de um jogo do Wii, que eu não joguei na época do Wii, porque o Wii, sinceramente, o controle dele e tudo não era uma coisa que me apetecia muito para jogos sérios, vamos dizer, videogame de verdade. Eu jogava as besteirinhas que tinha no Wii, né, os minigamezinhos que tinha lá, eu até brincava com o emote um pouco, assim, até que passou. Essa, né, o Fed passou rapidinho. Mas jogos grandes, assim como o Xenoblade, eu não empolguei de jogar no Wii, e agora vou ter a oportunidade de jogar no 3DS, que eu acho que é uma plataforma mais legal pra isso. E tô querendo também ver se eu pego o Monster Hunter 4 Ultimate em breve. Eu sei que é um jogo que demanda muito tempo, você tem que se dedicar muito a ele, mas então esse pode ser um dos motivos pelos quais eu vou esperar um pouco. Mas todo mundo fala bem de Monster Hunter, diz que o combate é uma das melhores coisas que existe no videogame, e eu tenho que experimentar isso também. 3DS XL novo, eu comprei também alguns jogos da Nintendo que já fazia um tempo que não jogava, não comprava. E tô gostando de todos eles, praticamente, né? O primeiro foi pro próprio 3DS e eu comprei o Majora's Mask, né? O remake do Zelda Majora's Mask pro 3DS, que tá muito bem feito, tá bonito. Claro, é um jogo de Nintendo 64, né? Que foi remodelado. Então ele não é perfeito, os modelos não são nenhuma qualidade assim que você tá acostumado nos jogos AAA de hoje. Mas eu acho que eles são bons o suficiente para não dá aquela quebra, aquele sentimento de que eu tô jogando um jogo muito velho. Né? É um jogo velho, mas o remake colocou uma quantidade ali de resolução de textura e de geometria suficiente para não me incomodar, eu não ficar me lembrando o tempo todo que é um jogo de mais de 10 anos de existência. E o Majora's Mask, o negócio é que ele é um dos Zeldas mais underrated que existem, né? Eu acho o jogo genial, fantástico, com um tom diferente, que eles até tentaram, de certa forma, repetir no Twilight Princess e não conseguiram, um tom mais dark, né? Uma mecânica de como funciona aquele mundo, bem diferente, bem única, né? Bem original, não só em se tratando da série Zelda, que é uma série que precisa de coisas originais, assim, desesperadamente, não consegue, não tem, né? O Majora's Mask foi uma exceção a essa regra, onde eu acho que ele foi bastante original, quebrou bastante né, preceitos dessa série e tava com vontade de jogar ele de novo, cara. Sinceramente, assim, já passou tempo suficiente, eu já esqueci da resolução dos puzzles no jogo o suficiente para eu querer pegá-lo novamente e, como eu falei, adicionando a isso, né, a portabilidade, que é o Nintendo 3DS e o novo 3D com o face tracking, como eu falei antes, tá muito legal, tá bem gostoso jogar o Majora's Mask 3D no New Nintendo 3DS XL, eu tô curtindo bastante, os controles são bons, assim, é o primeiro grande jogo que eu tô jogando no meu novo console e já dá pra sentir que o uso dos novos botões e do direcional da direita funciona, você tem que se acostumar um pouquinho só, mas eu acho bem legal, acho bem ajustadinho, assim, é um jogo que tá bem arrumado, o Majora's Mask 3D. E eu tô curtindo, é o jogo que eu tô jogando no momento no meu New Nintendo 3DS XL. E pro Wii U eu comprei outros dois jogos, que eu tava devendo pra mim mesmo, né, um deles, que é o Captain Toad Treasure Tracker. Muito legal, é um jogo de puzzles, eu tô curtindo bastante também no Wii U. O Captain Toad tem que encontrar, né, joias e pegar a estrela no final de cada fase, são estágios assim, em cima de um cubo, né, de um volume 3D, onde você pode rodar livremente a câmera em volta e a câmera é a coisa mais importante, na verdade, do jogo, que é onde você descobre os segredos, olhando em cada ângulo, né, procurando ali os buraquinhos, as coisas escondidas, e tem muito segredo no jogo, tem muita coisa legal para fazer. Cada fase, além de pegar as joias e a estrela, você também tem uma, vamos dizer, uma tarefa adicional, né, terminar esta fase sem fazer tal coisa. E aí é um desafio a mais que você tem, que às vezes você já descobriu como resolve um puzzle, mas aí a fase coloca mais uma restrição para você, e aí você tem que resolver ele novamente de uma forma diferente, mais criativa, sem quebrar aquela restrição que foi colocada para poder, assim, dar a completude total daquela fase, né? Fazer tudo o que foi pedido. E isso eu acho bem legal, dá um valor de replay legal, e eu tô avançando no jogo aí, vamos ver o que mais. Que outros modos, talvez, de jogo tem lá o modo história e o modo challenge que eu tô jogando e muito legal, cara. O Captain Toad Treasure Tracker é uma pequena gema. Ele tem o sentimento de um jogo mais casual, né? São essas fases contidas que você pode pegar e jogar. Lembra um pouco a ideia do Mario vs Donkey Kong, aqueles estágios de puzzles separados, mas não é assim que ele é jogado. Você controla o Captain Toad livremente, assim, num joguinho de plataforma. E com alguns inimigos, algumas coisas que você pode tacar, pegar, né, a plantinha e jogar nos inimigos e tal. Mas o mais interessante mesmo é você ficar rodando a câmera, descobrindo os segredos e descobrindo como chegar em cada um dos lugares escondidos que tem em cada fase. Muito legal o Captain Toad Treasure Tracker. Achei só assim pobre o uso da segunda tela do Wii U, que eu acho que até é uma coisa comum nos jogos de Wii U, eles não fazem um bom uso da segunda tela, eu não acho, pelo menos. E no Treasure Tracker, simplesmente ele repete o que está na tela da televisão, na tela do seu gamepad, e eu praticamente não olho para o gamepad, que é o oposto do que eu vou falar do próximo jogo que eu comprei do Wii U, que é o Kirby and the Rainbow Curse, novo jogo do Kirby, onde você não controla o Kirby diretamente, mas você usa a stylus e o gamepad para desenhar caminhos para o Kirby rolar. O Kirby é uma bola, e ele rola na direção em que ele já estiver no começo da fase. Então, e você desenha plataformas, né? Com a sua canetinha para ele rolar em cima dessa plataforma. E se você desenhar a plataforma da esquerda para a direita, o Kirby ganha velocidade naquela direção. Se você desenhar da direita para a esquerda, ele volta, né? E tudo que você faz então é fazer esses desenhos, toca no Kirby para dar um boost, né? Ele dá um turbinho nele. E é assim que você joga, não, você não controla o Kirby diretamente. Tem até um modo co-op, onde os outros jogadores controlam outros personagens, mas no modo que eu tô jogando, que é só no modo solo, você não controla o Kirby diretamente. E esse é um exemplo, como eu falei, oposto de uso da tela do Wii U Gamepad. Que como eu tenho que estar desenhando na tela, eu tô o tempo todo olhando para ela. Então é como se eu não tivesse nem a televisão na minha frente. E a imagem também é repetida entre os dois. Então eu acho que a televisão vai ser mais utilizada para quem estiver jogando co-op comigo, nesse caso. Mas eu achei bem pobre, né, o uso. Quer dizer, o Wii U, que foi um console que foi promovido como... É a nova novidade, né? A nova disruption da Nintendo, trazendo mais um conceito inovador, que eu não acho que foi tão inovador assim, está sendo totalmente subutilizado nesses jogos mais recentes, onde o Kirby and the Rainbow Curse, eu sinto que estou jogando no iPad, porque eu estou olhando para baixo o tempo todo, para a tela do gamepad, nunca olho para a televisão, porque eu tenho que usar a canetinha para fazer os desenhos das plataformas nele. E enquanto que o Captain Toad é o contrário, eu estou resolvendo aqueles puzzles, eu quero ter uma tela de maior resolução para poder ver os detalhes e tal, e aí eu uso a tela da TV. Né? Uma coisa que o Captain Toad poderia ter feito, por exemplo, tem um botão onde você dá zoom, né, na câmera. Você está vendo a fase inteira lá de longe, mas às vezes você tem que ver detalhe de onde o Captain Toad está passando ali, ou ver o detalhe, né, dos buraquinhos das paredes para poder encontrar os segredos. Eles poderiam ter colocado essa tela zoomed in no gamepad e o zoomed out na televisão. Entendeu? Assim teria um uso melhor do gamepad. Então, quando eu tô andando com o Captain Toad pela fase e precisando enxergar ela de longe, eu olho pra TV. E aí, quando eu preciso ver o detalhe, enxergar de perto, eu olho pro gamepad. Mas não foi assim que eles fizeram, ou pelo menos eu não descobri ainda, não avancei o suficiente no jogo para descobrir essa opção. Acho que não vai ter essa opção, não. E no Kirby, a própria jogabilidade dele obriga que você olhe o tempo todo para a tela do gamepad, porque você está desenhando nela. E isso eu também achei um uso pobre. Aí minha televisão fica lá ligada com o Kirby aparecendo e o jogo, né? E eu não uso pra nada. Na verdade, é até um jogo que eu não preciso da televisão pra nada. Eu posso ir lá pro quarto com o controle do Wii U, se ele ainda estiver funcionando nessa distância, e poderia jogar Kirby como se fosse um portátil. E sem falar nisso, eu achei o jogo fraco. Né? O Kirby and the Rainbow Curse, como eu falei, você não controla o Kirby diretamente, você só desenha plataformas. Eu achei que isso daí é uma mecânica que ficou velha rápido pra mim, nas primeiras 4, 5 fases que eu joguei, não achei realmente, você vai controlando, né, guiando o Kirby pelas fases, pegando estrelas, juntando mais estrelas, usando o turbinho pra bater nos inimigos. Eu achei bem, bem bobo, assim, o jogo, e até agora pelo menos, vamos ver, vou dar mais uma chance pra ele jogar um pouco mais, mas eu realmente não senti que tem nada demais ali. Achei um jogo fácil. O Kirby anterior que eu tinha jogado pro Wii já era muito fácil também. Eu gosto do Kirby, eu acho legal essa franquia, mas acho que a Nintendo tá perdendo a mão em fazer jogos muito fáceis. A exceção foram os jogos recentes do Mario pro Wii U, o Super Mario 3D World, por exemplo, que eu achei tinha bastante desafio, principalmente quando você vai atrás de todos os segredos. Isso eu gostei bastante. Mas esses outros jogos, tipo Kirby, por exemplo, tá sendo, sei lá, fácil demais, e eu realmente podia usar um pouquinho mais de dificuldade aí nesses jogos desse tipo. Mas esse é meu round-up de jogos da Nintendo que eu recentemente tenho jogado, mais ou menos por aí. Quando o Rafa e o Fernando estiverem de volta, a gente pergunta para eles também o que eles têm jogado nas outras plataformas. E agora, conforme prometido, eu vou responder algumas perguntas e comentários que foram enviados para nós pelo e-mail. Se você quiser interagir com a gente, o e-mail é contato@podquest.com.br. Ou você pode falar diretamente com cada um de nós também. Eu sou o gelopes@podquest.com.br, o Fernando é o fseco, com 2 C's, e o Rafael é o rkunen, rkuhnen. Tudo isso aí, @podquest.com.br, obviamente. Ou você pode falar com a gente também pelo Twitter, no @podquestbr, ou pelo Facebook, no facebook.com/podquestbr. E essas perguntas, esses comentários foram todos enviados por e-mail. O primeiro deles, já faz um tempo que a gente está devendo essa resposta, né? Para ele é o Diogo Zanetti. O Diogo, ele comenta o seguinte, que ele acha que os smartphones de hoje em dia são uma evolução natural do Game & Watch. Para quem não conhece, né, nunca ouviu falar, o Game & Watch era o primeiro portátil feito pela Nintendo, adivinha, com um jogo e servia também como relógio e calculadora. Eu nunca tive um, não sou tão velho assim. O Seco deve ter tido, que ele, né, já cinquentão aí, deve ter participado dessa época. Eu não cheguei a pegar o Game & Watch. Mas o Diogo traz um ponto interessante aí. Será que os nossos smartphones são uma evolução do Game & Watch? Né? Ou que os jogos... Antigamente a gente tinha aqueles minigames tipo Tetris com 1000 jogos em um, que o Diogo também cita aqui, que tinha uma semelhança grande com os joguinhos do Game & Watch. E agora a gente tem os smartphones. Eu acho, na minha opinião, é que o Game & Watch ele foi feito pensando em ser um aparelho de games primeiro, que fazia algumas outras coisas depois. E os smartphones são uma coisa natural da... que até, né, a mídia de ficção científica já mostrou pra gente assim, há muitos anos, já deu essa dica e acabou acontecendo que hoje em dia é uma coisa quase que indispensável você ter um aparelho smart no seu bolso ou até no seu corpo em algum lugar, né? Agora a gente tem os wearables que estão começando a aparecer aí no mercado com muita força, e eu acho que quem fez o design do Game & Watch não estava com essa ambição toda que a gente vê nos smartphones, mas com certeza é uma inspiração interessante. Né? Os smartphones, eu acho que eles também não foram pensados como máquinas de games, né, primeiramente. E eu acho muito bom, muito legal, ótimo para a indústria como um todo, que eles tenham essa capacidade de rodar games. E eu acho que qualquer aparelho, cara, que seja popular o suficiente e tenha capacidade de rodar games, vai ter gente fazendo game para ele. E não foi diferente com o smartphone. Então eu acho interessante, assim, acho que deve ter alguma semelhança, mas também diferenças importantes, como o fato do smartphone ser um aparelho de uso muito mais genérico. Começou a desculpa, né, para ele existir é o fato das pessoas precisarem de um telefone celular no seu bolso quando vão na rua. Isso aí foi uma coisa que já proliferou há muitos anos. Você ter um telefone que é portátil, que você leva consigo e pode ligar de qualquer lugar. Quando eu era criancinha, não existia isso. Você tá na rua e quer achar um endereço de um lugar que você não conhece, você pergunta para as pessoas, porque não tem negócio de acesso à internet na rua, Google Maps, não tem nem telefone. Assim, você combinava de encontrar com alguém em algum lugar e você tinha que estar lá na hora marcada, senão você não tinha como entrar em contato com aquela pessoa na rua. Né? O telefone era uma coisa que você tinha em casa. E essa realidade, obviamente, mudou, né, completamente. E acho que a desculpa dos smartphones existirem, primeiro, foi o fato dos celulares existirem e das pessoas precisarem de um. E aí, a ideia foi, bom, se você já vai ter um aparelho de um tamanho tal, né, que você vai ter que carregar mesmo para fazer ligações de telefone, por que não colocar mais funcionalidade ali e ter, na verdade, um mini computador, né, no seu bolso, onde você faça várias coisas, não só telefone, acesso à internet hoje em dia e também jogos, né, games. Então, eu acho que nesse sentido não teve uma semelhança muito grande com o Game & Watch. Mas em vários outros sentidos eu acho que teve sim. E eu acho que isso aí é uma coisa natural do ser humano hoje em dia, ainda mais com games sendo uma coisa tão, tão presente. E é uma coisa muito boa isso, é o fato de que qualquer aparelho, cara, que for popular o suficiente, tiver nas mãos de uma quantidade suficiente de pessoas e tiver a capacidade de rodar games, a gente vai estar fazendo games para eles, eu tenho certeza disso. A próxima pergunta vem aqui do Murilo Floriani. Ele quer saber se a gente encontrou na nossa experiência na indústria algum tipo de preconceito, ou quer mais saber qual é a visão das empresas e dos colegas de trabalho no exterior com relação ao profissional brasileiro. Se a gente já passou por alguma situação estranha ou de provação pelo fato de sermos brasileiros. É uma pergunta que eu acho pertinente, pode ser uma dúvida que muita gente tenha. Eu, sinceramente, posso só falar por mim, né, Murilo? Porque o Rafa e o Seco não estão aqui, mas já conversamos sobre isso em off e eu também acho que a experiência deles é bem parecida. Eu encontrei aqui um ambiente muito aberto a estrangeiros, a pessoas que vêm de outras culturas. Acho que o fato do Canadá ser um país que recebe muita gente de fora, tem muitos imigrantes. Vancouver, então, é uma cidade muito diversificada, recebe muitos imigrantes asiáticos, por exemplo, que ela está aqui na costa oeste, né, e é um porto de entrada bastante comum e mais fácil de entrar do que nos Estados Unidos, devido às leis de imigração. Então, muitos asiáticos vêm para cá e se estabelecem em Vancouver. A gente tem, cara, bairros inteiros aqui que são predominantemente de culturas asiáticas e até... Tem lugares que você vai num shopping, vamos dizer, desse bairro e você tem mais dificuldade em falar inglês do que falar, por exemplo, mandarim. Então todo mundo fala mandarim lá dentro. Então é interessante, eu acho realmente uma experiência até de vida muito legal. E dentro da EA, particularmente, já até pelo fato de eu trabalhar no FIFA, o FIFA ser um esporte, né, futebol, que não é o mais apreciado aqui na América do Norte, nos Estados Unidos e no Canadá, a gente tem muitos desenvolvedores de fora mesmo, do Canadá, para fazer o FIFA, né, para trazer essa paixão pelo futebol e essa visão diferenciada de que você tem em outros países do esporte. E por isso que eu acho que eu fui feliz em não ter, cara, problema algum. Pelo contrário, o pessoal tem até uma certa admiração por um lado do brasileiro, que é o lado da ser extrovertido, de brincar, de ter um ambiente mais leve, né, vamos dizer assim. E eu, isso é a minha cara, isso é o que eu faço mesmo, é o meu jeito, minha personalidade. Então, acho que isso até cativou muita gente aqui. Eu fiz amigos muito rápido dentro e fora do trabalho por causa disso. Confesso para você que não procurei outros brasileiros assim quando vim para a cidade. Não, pelo contrário, fiz amizade com gente de tudo quanto é lugar. O primeiro time onde eu trabalhei era eu de brasileiro, tinha um holandês, um filipino, dois canadenses e um japonês. E a gente, cara, foi um time, assim, um grupinho muito, muito junto, assim, muito unido mesmo, né? E cara, e muito legal, assim, cada um com histórias diferentes, com culturas diferentes, um jeitão todo diferente lá. E eu acho que o pessoal apreciou, né? Se acostumou com o meu jeito brasileiro de ser. Mas o Murilo, né, mais especificamente, pergunta, assim, de algum tipo de fama que o brasileiro possa ter não sei, não ser muito esforçado, falta de comprometimento, não cumprir horários. Eu acho, cara, que, sinceramente, assim, de novo, da minha experiência, tudo isso aí, em maior ou menor grau, existe em qualquer lugar. As pessoas de qualquer origem, algumas delas vão ter mais responsabilidade, outras menos. Algumas vão prezar mais os horários e os compromissos, outras menos. E eu acho que aqui na EA... Você não sobrevive muito tempo se você não tiver esse tipo de responsabilidade, sabe? Eu não vejo ninguém durar muito aqui, e já aconteceu, já vi casos de pessoas entrarem na empresa e não se adequarem ao que é esperado delas em termos de responsabilidade, de compromisso. E aí elas vão embora, são mandadas embora. A gente não tem muito nem tempo a perder, vamos dizer assim, com essas coisas, porque os games e o trabalho que a gente faz aqui realmente não tem muito espaço para falhar nesse sentido, e os gerentes, né, e os líderes têm realmente que tomar decisões às vezes difíceis com relação a isso. Então eu acho que se um brasileiro ou uma pessoa de qualquer origem viesse a ter esse tipo de comportamento, não iria durar muito, não pelo fato de ser brasileiro, mas sim pela falta de responsabilidade. Então eu não vejo, eu nunca ouvi falar aqui dentro, pelo menos, de algum processo seletivo de você ter um candidato que tem menos chance devido à origem dele. Eu acho que tudo, a capacidade de comunicação vai ter que ser vista, né, durante a entrevista. Então, se o cara não fala um inglês fluente, não consegue entender, já é uma dificuldade. Mas isso aí, ele pode ser brasileiro, chinês, qualquer lugar. Ele vai ser avaliado da mesma forma. Então, eu, sinceramente, não senti isso. Pelo contrário, acho que até tem alguns traços da minha personalidade que são comuns, talvez aí, de muitos brasileiros, que são até apreciados aqui. Mas acho que isso tudo é porque a gente não deixa a beteca cair com relação à responsabilidade de trabalho, que isso realmente, quando acontece, cara, não dura muito tempo, não é, mas também não tem a ver com a origem do candidato, não. E aí, para finalizar, um outro e-mail que a gente vai deixar para depois para falar juntos aqui, que eu já até mencionei, é do Thiago Ximenes, que quer saber sobre o papel do marketing dentro do desenvolvimento dos games. E a gente mencionou isso no último episódio, que é um assunto que a gente quer até entrar com mais detalhe, talvez trazer algum convidado aqui que trabalhe nessa área diretamente e dar o nosso parecer, né, a nossa opinião e da nossa vivência juntamente com os departamentos de marketing das empresas onde a gente trabalha aqui, tanto eu quanto o Fernando, quanto o Rafa. Então a gente vai guardar essa resposta, viu, Thiago, para um outro episódio, talvez fazer até um episódio completo sobre isso. E o último e-mail aqui, deixa eu achar aqui da minha listinha, esse chegou, né, fresquinho nesse fim de semana onde eu estou gravando, é do Gabriel Arones. E ele está querendo saber, assim, é uma pergunta que ele faz, é a pergunta mais comum, disparado, que a gente recebe aqui no podcast. Então eu queria aproveitar que ele perguntou para dar uma resposta que sirva para todo mundo que tem essa mesma dúvida, que é o clássico, gosto de games, tenho alguma experiência com desenvolvimento de games já, mas não sei o caminho para entrar na indústria nacional e queria perseguir esse objetivo. Como é que eu faço? Quais são as dicas que o pessoal do podcast pode dar com relação a isso? E a gente já respondeu inúmeras vezes a pergunta aqui, mas não custa nada reforçar para os novos ouvintes. Cara, a gente acredita muito em você aprender fazendo, em você construir portfólio. Na hora da entrevista, você tem que demonstrar que você já fez games ou pedaços de games, você organizar o seu material de forma que o entrevistador, né, se coloque no lugar dele e descubra como é que você vai fazer para provar para ele que você tem know-how, né, que tem experiência em desenvolvimento de games e pode se juntar a qualquer time aí do mundo para desenvolver games. E isso aí é o mais importante, é ter exemplos palpáveis. Se não é um jogo completo, se não é uma coisa que você pode jogar, e muitas vezes os recrutadores e o pessoal que está fazendo entrevista não vai ter tempo de jogar o seu jogo, pelo menos você tem que fazer vídeos, você tem que ter exemplos. Se você é um programador, tem que ter snippets de código que demonstrem a sua capacidade de resolver problemas. E cara, vídeos bem curtos de jogabilidade de jogos que você consiga fazer, mods de outros jogos. É muito importante você correr atrás de conhecimento nas ferramentas que são padrão de mercado. Então, quem é programador, se você não é um cara sólido em C++, vai ser muito difícil encontrar um emprego na indústria nacional, porque existem até papéis, né, de programadores de áreas específicas do game, como das vezes interface gráfica e outras coisas, que você vai conseguir sobreviver sabendo, sei lá, ActionScript, por exemplo, ou Scaleform, mas é bem raro, assim, a quantidade de vagas disponíveis para você vai ser muito pequena nesse caso. Então vai ter que dar uma sorte muito grande. E esses são sinceramente, assim, cargos que as empresas dificilmente trazem alguém de fora do país. Porque existe um custo para você recrutar e fazer toda a imigração e relocação de uma pessoa de fora. Então, para isso, você tem que realmente demonstrar que você é especial, que você tem uma experiência tal que não é fácil de encontrar no país onde a empresa está situada. Né? Senão, por que eles iriam procurar você e não alguém que já está ali próximo, saindo de uma universidade local, por exemplo? Então você tem que ter material que demonstre isso. Como eu estava falando das ferramentas, Unity 3D e Unreal são padrão de mercado. Mesmo as empresas que têm engine próprio, os seus engines provavelmente têm uma estrutura que é parecida, tem, né, vamos dizer, sistemas que são próximos desses padrões de mercado, até porque as empresas, elas não são bobas, elas têm que tirar proveito dessa massa de gente que já está acostumada com Unreal, com Unity. Então é uma coisa normal de acontecer de que os engines, mesmo proprietários, sejam parecidos com esses outros engines padrão de mercado, justamente para que cada funcionário que entrar não precisar aprender tudo de novo. Então isso acontece direto. Uma das primeiras perguntas que eles fazem é se você tem experiência com esses engines. Então, cara, são ferramentas gratuitas aí que você pode usar. Então vai correr atrás disso. É uma grande dica que a gente pode dar, são essas, cara. É aprender fazendo, passar pelo perrengue de finalizar alguma coisa, que é muito importante. Você vê todos os problemas que estão envolvidos quando você tem que terminar um game. Usar as ferramentas de mercado como Unity e Unreal e construir um portfólio. Ter o que mostrar, alguma coisa palpável que te diferencie dos outros profissionais que a empresa pode encontrar mais próximos dela. Eu acho que é assim. E correr atrás, cara. Meter a cara. Mesmo vagas cujo pré-requisito você acha que você preenche só parcialmente, manda currículo assim mesmo. Você nunca sabe. A busca de talento é uma coisa que acontece muito, é muito, né, acirrada aqui fora. Não tem tanta gente assim com experiência em games quanto o que as empresas precisam, muitas vezes. E eu acho que existe aí um espaço, sim. É difícil, né, bem difícil, mas eu acho que se você realmente tem isso como objetivo, você vai encontrar aí energia para correr atrás e para construir esse portfólio e fazer tudo isso que a gente mencionou aqui como dicas, né? Coisas que funcionaram pra gente, não quer dizer que vai funcionar pra todo mundo, mas essa é a resposta que a gente pode dar. podcast então fica por aqui. Eu cansei, cara, hoje de falar sem parar. Mas o Fernando e o Rafa voltam com certeza no próximo episódio para a gente ter mais discussões interessantes. Já deixei aí o nosso contato para você falar com a gente, mandar suas perguntas. Queria fazer um jabazinho rapidinho aqui de um novo artigo da coluna Gamercraft, que eu publico sempre no overloader.com.br, overloader sem o E no final, overloader.com.br. Já está aí no ar o novo Gamercraft, foi um relato bem emocional e pessoal meu com relação ao meu mentor aqui na EA, que eu já mencionei aqui também no podcast 2 semanas atrás. Eu decidi então escrever um artigo dedicado a ele, e aí eu agradeço muito o pessoal do Overloader por ter dado espaço, né, mais uma vez, para eu publicar a coluna Gamecraft, que eu gosto bastante de fazer, escrever um negócio que eu gosto, sempre precisei fazer para me expressar, para colocar para fora coisas que eu tô pensando. E a coluna Gamecraft é exatamente isso, é o meu outlet, né, o meu caminho para colocar tudo isso para fora. Então obrigado mais uma vez ao Henrique, ao Caio, ao Heitor do Overloader pelo espaço. E aí confere lá, novo Gamecraft ao mestre com carinho, né, já está publicado lá no overloader.com.br. Então dá uma olhada lá, deixe seu comentário aí, né, e diga para mim o que você achou de tudo isso. Deixe seu comentário também, mande seu e-mail aqui para gente no podcast. Giliar Lopes, né, voando solo hoje. Fica por aqui. Um abraço para todo mundo e até semana que vem.